Ranger Mike Bravo Yankee, Jaguar Echo Romeo, por gentileza. Autoriza... Pro Atinga? Quem solicita? Eu não consegui a solicita? Na minha 225 autorizada já? Eu não entendi quem solicita o pro de, do externo, de símbolo da NDB. Poxa, né, 6225. Tem quantas razões de fazer uma aproximação visual? Negativo. Prezado, aproximação visual, o Xanã 6225. Prezado. Azul 4264, está autorizado o táxi via Fátima 1, Índia Alfa, Ponte Bela, pista 90, a gente chamará a torre em 1 na noite, 95, altimetro 9094. O Michael Hotel Fox vai manter posição até a saída do Pátio 4, vai esperar a passagem da aeronave da Azul, vai manter a saída do Pátio 3. Vai esperar a passagem da aeronave da Azul. Assim que a aeronave da Azul passar, está autorizado o ingresso no Pátio 1 para a posição número 5. Positivo, senhor. Ok. Instalador, o Xanã 6225, estabilizado no localizador. O Xanã 6225, ajuste altímetro 0.4, continua a aproximação e agora autorização de pouso. Rima 30 de 07, me reporta. Pronto, Mike Braviante. Oi, Juliette. Autorizado pouso, chama 0, vento 030, grau 032. Tem que estar autorizado pouso, 5-1-3-3-9-5-9-7-5-9, bom dia. Bom dia. G981, copia? G981, autoridade da Fortaleza, nível 330. Eu peso Luna 9, Bangu, DCT, Abucu, DCT. Decola da 190 com a primeira curva à esquerda. Saída Momo, Froti, responde 5447, frequência do controle 119, Simão 35. Change Mike Braviano, que mantém posição. Azul 4237, após o pouso do Focus na Avianca, ali mantém cabeceira no zero. E o 989, né? Achei impressionante, puxa, 989. Golo 755, vai seguir a aeronave da TAM, fazendo reboque para o portão 5, vai seguir para o portão de número 3. Solo, bom dia, Golo 649, portão 4 para o pushback. Golo 649 vai aguardar para o pushback, excelente. Salvador, bom dia, o Sam. 319, informação Golf Guarulhos 640, cópia está na posição 6. Tá 3179, informação Golf, confere, aguarde para a copa. Prepare sair da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge está na guarda, 3. Bona 79. Semana 225, sala 40, vira direita, chama o solo 121, 219. Autorizar direto, conquista, passarinho 2223. No negativo, de acordo com o acordo personal, a saída para Fortaleza é o Momo Rog Buffet. É 225, consiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, no 79, confia? Afirmo. Autorizado até Guarulhos, nível 340. Decola da pista 190 com primeira curva à direita. Saída da El Leda Bridge, onde intercepta pelo 10. Smap DCT Awake, DCT Mia e conforme o plano. O transponder 5463 e a frequência do controle 119.35. Confirma por gentileza só o plano de voo que só tem. O que nós temos aqui é Upper Zulu 90, SMAP, DCT Awake, DCT Mia. Quarta, Cláudio 42, chama controle 119, decimal 35. 935, bom dia, 1434. Michael, até o foco, possível? É, vai informar aqui o término do reboque, ok? Confia? Vai informar o término do reboque. Gente. Obrigado, bom dia pra vocês aí. Tem o nível 350 na saída Poca de Maracaju. Mantenha a subida e só confirma o nível 350. Matiu, tem aqui no meu sistema 350, confia. Nossa, eu tinha entendido errado, né? 350 então, 4234. Caso deseje outro nível, pode falar, ok? Obrigado. Se puder, Maracaju. Vou direto inicialmente Jamo, aguarde era pra Jamo. Mando Jamo, obrigado. 5463, Salvador 1935. A rota é Upper Zulu 10, SMAP, direto ao Wake, direto Maricá, Upper Zulu 44, Nilsa. Confere. Zulu 2, chama agora a torre 11895. 1895, sai daqui a pouco. Azul 4234, direto, Caju. Caju, obrigado, 4234. Uno 649, cheque o rádio e repita que a transmissão foi bem baixa. Uno 4, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Informa o Xingu, decolando a pista fria, não interfere com a sua aproximação. Alfa, ponte pedra, pista 90, onde chamar a torre 118, semana 95, altimetro 90, no 4. De Alfa, para 1-0-18-95, ainda no 4, meia, ponte 9. O Xané 6225 vai seguir a nave da Gol, vai para o portão 01. Bona 092, tem livre pouso, pistão 0, vento 0, 0 grau, 082. Livre pouso, 092. 649, após o pouso do banheiro da companhia, na curtíssima, se autorizada a NIMA, take up 310. Após o pouso, ele é NIMA, 310, boa mesmo. Toma banho de pássaro, na curta final da nossa. Eu presumo 10, bridge, eu presumo 16, BHZ, trive, ponto. Condições, está livre com vá à direita, ok? À direita na, no, na proa de mão. Libera da restrição vertical, Mike Traviac? Afirmativo. Informe a sua radial ideal de saída ou proa ideal. 352. Se o resto da autorização, vou chegar com o centro aqui, ok? Tá na guarda. São Luciano 625, à direita da cabeceira 1, são grandes. Grande concentração de urubu. Nada. Gente, autorizado com vá direita direto de destino, Mike Guaraviac. Yak, Kilo Delta, mantenha nível no 00, chame agora Recife, frequência 126, decimal 85, alterno 3365. Olá, livre o táxi, via Pátio, Índia e Alfa no ponto de espera da 1-0, time à torre 1895, altímetro no 0, no 4, 35384. Juliette, Índia, Alfa, ponto de espera 1895, 35384. Então 3179, o sono? Prossiga. Ok, só confirmando sua rota, após o perfil da subida da Euler da Bridge, em Bridge intercepta a Pesulu no meia. Até Bravo, até o Zulu, após direto Trive, direto Poços, conforme a rota do plano de voo. Então tá bom, então vai ser autorizado então, após Bridge, eu presumo 10, Bridge, eu presumo 16, BHZ, Trive, Poços, o 3179, o resto da cota permanece. Afirma, negativo é o Pesulu 10, ok? O senhor vai cumprir a saída e vai interceptar a rota a partir de Bridge. Em Bridge e prosseguindo o Pesulu no meio, após direto, conforme. Paciente, 3179. Paulo Salvador, bom dia, bom 092, taxi Leão. Bom 092, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Parado da Juliette, bom 092. Gol no 649, decolado 49, seu controle 119, decimal 35. Será 35, 649, bom dia. Gol 4234, chama Recife agora, na frequência 126, decimal 85. Vou ver a Juliette para o portal número 02. Juliette, portão 2, bom 092, tá já. 260-1288. 6088, já foi. Olha, bom dia, gol no 649, cruza 2000. No gol no 649, contato, mantém nível 360. 360, gol no 649. Trípsico 384, se autorizado a decolagem, pistão 0, vento 120 graus, 089. Bravo 35384, decola B511, uma controle 119-35. 119-35, bom dia, 35384. Controle Salvador, bom dia, 35384. 35584, contato, mantém nível 190. Ok, 35384, extensão livre 190. Vou direto do Jamo. Quando o Jamo dá presente, 5384, grato. Autorizado, já está no táxi, 1981. Azul 4299, a sua identificação dessa via chegada à manta é 2000, aguarde procedimento do LS X-Ray, ajuste no 014. Caso deseje, pode voar direto do Duna para o final do procedimento. Azul 4299. Como é que é a costa? Vai para a cópia, como é que é a costa? Controle 35384, solicita a possibilidade de voar Aracaju. Aguarde, irei solicitar o centro. Bom, no 649, chame Recife agora, frequência, eu não, 251. 251, 649. Fazendo 79, livre, puxa, chama para o táxi. Livre, chama táxi, 3179. Fecha o trip, 5384, tá, acho que o acesso vai abrir 1935. Ciente, trip 5384. Autorizado direto Aracaju, trip 5384. Ok, vou agora Aracaju da presente, 5384. Transponder 01125, frequência do controle 199-35. Transponder 1025, Mike Acosta. Tudo correto, com quem pessoas a bordo? Gente, para estacionamento de táxi, chame torre em 118-95. Mike Acosta, para acionamento e táxi, chame torre 118-95. Caju, guarde para a formação em curso e agosto. Guarde para a copa aqui, serve. Rio 981, está autorizado o táxi 43, parte 1, Índia Alfa, ponte de piada pista 90, te chamar a torre 1-1-8-95, continuita 9-0-4. Sala Lima, confia? Autorizado até Serra Novembro, Zulu Whisky, nível 100. Se afasta na radial 238 de Salvador até 50 milhas, onde modifica o plano. O decola da pista 17 com a primeira curva à direita, saída Coral. O transponder é o 0260 e a frequência do controle 199-35. Procedimento correto, para acionamento e táxi, chame torre em 118-95. Bom dia, pista 1-0 autorizado, linha de classe 100 graus com 10 nós, Rio 981. 0, via por isso que 5-8, decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, transição Caju. O transponder 5476, frequência do controle 119-35. Regimento correto, chama para acionamento e pushback, o voo no 887. Pakistan 3179, Galeão 355, 197. Confirme o TA 3179? Galeão 355, 197. Gente, autoridade do táxi, é pátio 1, Índia, Alfa, ponte de piada da pista 1-0, onde chamar a torre em 1-1-8-95, o altímetro 1-0-1-4. Pátio 1, Índia, Alfa, ponte de espera da 10, torre 1895, 3179, bom dia. Tem champanhe do táxi? Nada. Sala, Rio 98, 1-1. Bonita, decolagem. Decolado 01, 01935, controle, abordagem. Rio 98, 1-1. Obrigado, comandante Tibo, pela decolagem. Abraço. Valeu. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 981 transfere. Rio 981, turma atendeu 330 na Momo Cogbo, após pilote. 330 na Momo Trot, Rio 981. Possibilidade de coordenar para voar Trot da presente? Aguarde, temos aeronave ainda no setor norte chegando, aguarde, queremos coordenar. Inicialmente ainda é direto Momo. Momo, grato. Eco Oscar, pátio 4, atenta a movimentação, tem alguma Kombi aí no pátio 4, chame para o táxi, Mike Eco Oscar. Ok, vai sair do hangar da ADEI ou aqui do, já do pátio 4, confirma. Espero informou que as horas, assim que iniciar as horas serão, será necessário o envolve. Porém, observe o que ele iniciou, táxi com cautela, atenta a sessão Oscar e chame para ingresso. Papá. O meu Mike agora. Via. Chegada mais até 3000, ajuste 10195, aguarde o procedimento LSX-Way. Capital 109, altíssimo 0, 5015. Autorizar a decolagem da pista no 0, até a 3179. Rio 981, autorizado direto a Buco. Direto a Buco, muito grato, 981. Então 3304. Firmando, então 3304. 4000 em descida, chegada BOF, ajuste 1095, igual de procedimento LS X-Ray, então 3304. Firmo. Azul 4299, chame Torre, 1-1895. 1-1895, 4299. Mike Bravianchi, chame Recife agora, frequência 126.85. Controle. Imediato, devido ao Embraer da Azul, a uma milha do Marco Luciano. Azul 119179, decolado 06, acima controle 1-1935. 1935, bom dia, tá? 3179. Bom dia, Azul 4299, marcador externo visual. Azul 4299, hoje já tinha 05, continua aproximação, autorização de pouso, informa colidir, decolando a pista auxiliar, não interfere a pista aproximação. Guardando, 4299. Já livrou esse, o Mike Costa. Gente, o Mike Costa, é um piloto de Itapuã, chama controle 119-1935. Rota, chamar 19.3. Azul 4299, tem livre pouso, pista 0, vento 120 graus, 089. Autorizado pouso 10, 4299. Controle é Papa Romeu, Mike agora. Com quem, Papa Romeu? Mike Eco Oscar. Romeu, Mike Eco Oscar, prossiga em regras de voo visuais para Manati, acione código de posição normal. Ok, vai prosseguir para Manati, com plano Mike Eco Oscar. 3304, agora razão de descida a seu critério. Para o controle? Mike Eco Oscar. O Mike Eco Oscar, 0125, posição normal aqui. Ok, 0125, vai pedir atenção para 2000, para DCT direto Manati. Sete 2000 direto Manati. Ok, vai ceder para 2000 direto para Manati, Mike Eco Oscar. Rio 9891, chame Recife agora, na frequência 12685, alterno 3365. Recife 12685, alterno 3365. Obrigado aí pela colaboração e bom trabalho a todos. Obrigado, uma boa viagem. Oceania 6312, desse mantenha 2000, caso tenha condição de voo direto Duna para o final do procedimento LS. O Mike Eco Oscar, prossiga direto para Manati, informe a Proidel. A Pro é 242 para Manati, Mike Eco Oscar. Sente. Mike Eco Oscar, receba o código 10025, é 01, ok? 01125. Foi cotejado para o Mike Eco Oscar 10025. Vai corrigir então para 0125, Oscar. Trip 5384, chame Recife agora, frequência 126, decimal 85. Viagem. Azul 4299, está autorizado o ingresso na Juliette para o portão número 9. Atende para o Paulo Almino através do portão 6. Então, Azul 4299 está autorizado o ingresso na Juliette até o portão 09, até o portão Colombo, 26, 4, 3, 4. Está autorizado para os perfilamentos no aeroporto. Então, 3179, chama Recife agora, frequência 1251-3395. 251-3395, boa, chama 3179. Boa. Então, 3304, vetor, mantenha a presença proa, o limite é o localizador. Afirmativo, 3304, o limite é o localizador, mantenha a presença proa, desse mantenha 2000. Bom dia, zona 9978, acende a inspeção. Desça e mantenha a altitude de 5.000, ajuste o 9095, aguarde o procedimento LS-3. Acende a inspeção, desça e mantenha a 3304, autorizado voar direto do Duna para o final do procedimento e o ajuste permanece no 0095. Duna, tá 3304. O Xané 6312, complete final do procedimento, torre 118, decimal 95. Okay. Salvador, Rio Xené 6312, 5000, altimeter 1015 via Amman arrival. Bom dia. Azul 9978, desse mantém a altitude de 3000. Azul 9978, vou direto Duna para completar esse nosso procedimento. Mantém regras de voo visuais, frequência livre para coordenação e pouso, Papá Romeu, Mike Acosta. Tango India Bravo. Colete final do procedimento, chame Torre 118-95. 1895, bom dia, senhor. Gente, aguarde para encontro, Tango India Bravo. Então, 359, bom dia. Desse mantenha 4000 na chegada Monte, aciona em modo idêntico, ajuste no 0 no 5. Aguarde LS X-Ray, tá 3859. Saulo, 1-2-1, deixa eu anotar. 9-5, 1-8-9-5. Ok, obrigado. Então, um dia bravo, decola DRMA para Salvador, 500 pés, decola DRMA com proa sul, coordenação com a torre. Chamar a torre em 1-8-9-5, alternando o controle 1-9-3-5. 0-1-0-0-0-0-9-9. Igual 1-8-7, após o RPL, curtíssima linha, mantém cabeceira no 0. Voltamos de Abraão. Gente, chame a torre em 1-8-9-5. Salvador, bom dia. Xené 6312, pode ser Alfa. Xené 6312, prossiga via Alfa. Chame antes da Juliette. Alfa, para o controle. Qual cor que irá tomar, o azul 9978? Puxa, né, minha 3-2 está autorizado. Taxi de Alfa, Juliette, para o portal 06, Pátio 1. Alfa, Juliette, 06, Pátio 1, minha 3-2. Trip 5217, Salvador, acione identificação. Reporte para descida, ajuste no 095, voe para rumo de ponta para chegada ponta, aguarde procedimento ILS X-Ray. Está agora 57 milhas para a posição ponta. Aguarde pelo, porém está autorizado o nível 960. DCI 04, prossiga via Alfa Juliette, portão 04 do Pátio 1. Alfa Juliette, para 04. Sente. América 239, descendo, mantém 3000. 3000, American 239. Azul 9978, disse mantém 2000, autorizado, final do procedimento. 2000, DVDS 9978. Contato, suba e mantém nível 370. 370, agora 187. América 239, reduced, 190. 190, América 239. 83, informação, Golf, autorização, confins. 0086, Golf, confere, autorizado até confins, nível 380. Decola da pista 190, confira curva à direita. Saída da Euleda Bridge, onde intercepta o pêndulo 16. Panin, o transponder 5511 e a frequência do controle 119-35. Exato, confins 380, pista 10, curva à direita da Euleda, direto Bridge, a pêndulo 16, Panin. Transponder 5511, controle 119-35. Regimento correto, sem interferimento e pushback, o Gol 9083. Tá pronto, no 2. Gol 9083, vai coordenar com a equipe de solo, após o parqueamento do TAM, à sua esquerda, no gate 04, tá autorizado o pushback, senhoramento. Tem coordenação com o TAM, que encosta no 4, autorizado, chamada para o TAM, Gol 9083. TAM, bom dia, bravo, prossiga. Solo, Cané 6225, se ainda a informação coordena 340 Brasília. Cané 6225, informação em curso Golf, autorizado até Brasília, nível 320, veio peso 17. Decola da 90 com primeira curva à direita. Saída Arbor, Elefa, transponder 5526, frequência do controle 199-35. Tá 359, desse mantém a 3000. Para 3000. Transponder controle, Xanemia 225. O Xanemia 225, transmissão inteligível, cheque o rádio e corteje novamente. Não recebe? Faleza 5. Então vamos lá, está autorizado Brasília, nível 320, Manaus Zulu no 7. Controlada 10, confuso à direita, saída árvore alerta. 25,5 transponder, denado 35, controle Xanemia 225. Fechamento correto, para acionamento e chame o suporte para acionamento e pushback, o Oceanel 225. Pacará, Tambidia Bravo. E o 9978? Compressionando o procedimento, e 118, decimal 95. 1895, Salvador, bom dia, zona 9978, final de 7 milhas. Azul, 9978, fazer centímetro no 015, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Informo, Robson 44, para, com destino para o hangar próximo ao pista auxiliar. Vai entrar com sua aproximação. Sente. Final de 3 milhas da 107, Tambidia Bravo. Gente, Tambidia Bravo, estou autorizado direto ao hangar. Livre pouso 9978. Paulo Salvador, voo 9083, pronto para o táxi 147, Campinas, autonomia 0322. Gente, autorizado táxi de Índia Alfa, ponte espera 190, lá chama na torre 1-1-8-95, altimetro 905. 1015, direita Índia Alfa, ponte espera 190, chama 2-2-95, bom dia. Oceané 6225, vai coordenar com a equipe de solo após o ingresso do aeronave da Gol na X-Way Índia, está autorizado o pushback saneamento. Após o voo, ainda está autorizado, né? American 239 established by ILS X-ray. Clear for final approach, Continental Tower, 118.95. Roger, 118.95, American 239. Bom dia, muito obrigado. Bom pouso. Salvador Tower, bom dia, American 239, established ILS X-ray, runway 10, runway in sight. American 239, connection 015, continue your approach, turn back to land. Continue your approach, American 239. 2000-3859. Olha o trip 5217 para a descida. 5217, desse mantenha 4000. 5217 para 4000. Salvador, bom dia, gol 9083, ponto de espera. 9083, mantém ponto de espera, 10-0. Mantém ponto de espera. 0-1-3-0, reposto estabilizado. Esquerda por 1-3-0, reposto estabilizado, 3-8-5-9. 219, azul 9978. Voo 9083, a linha decola de imediato. Aqui, amor. Gente, toma princípio de autorizado aí, mantém cabeceira 9 horas, dirigindo o manobra. Ali, mantendo 0, aguardando a instrução, então 903, utilizando. 903, eu tenho medida com laje da 10, vento 1-10 graus, 099. Livre alinhar e decolar, 1903, pista 10. 978, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. 7 azul, 99, 78. Érica. Negativo, reduzir alta, 3859. Tango já bravo, na escuta da torre. Sim, se a gente vai estando mais pra fundo. Tango já bravo. Sim, Tango já bravo. American 239 is landing gear down and locked. American 239, clear to land 0 wind 110 degrees, 09 knots. Good land, American 239. 5 com 78, 4:58 até na Goiânia. Salvador, são 3859, bom dia. Final da 10. São 3859, muito bom dia. Existe uma 05, continua aproximação. Número 2 para pouso. Aguardando. Gol 9083, decolado 34, chama controle 119, 2035. 11935, bom dia. Gol 9083. É livre dado, tem de ponto de espera da 10, chama 1895, tô aí. Estimativo, o Xeré 6225. Daniel Leber. Gol 903, contato, suba e mantém nível 380 na saída da Daniel Leber, após bridge. 380, Daniel Leber, então bridge, gol 9083. O azul 9978, está autorizado ingresso na Juliette, vai para o portão 02. Juliette para o 02, o 9978. Desse mantém 2000, após pelo, vou ir direto Duna para o final do procedimento. Trip 5217, copiou? Copiado, descendo para 2000, após pelo Duna, se autorizado, vou a Duna da presente. Se autorizado direto